essa pra machucar os corações apaixonados. Fala meu parceiro da Elo, Enoque e a galera do Vila Zap. Abraço forte do Chonado. Solta a voz aí. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando eu perguntava oi, eu vim na mesma hora. Hoje é só oi. E aí, Caberaba? Tchau, tchau, tchau. Fica com Deus. E de vez em os cachaceiros cantam e sentimento. Semente lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes que eu deixo. Volta a ser como era antes que eu deixo. Que eu deixo. A galera dos paredões aqui presente, abraço, meu irmão. Tamo junto. Para Tene. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando eu perguntava oi, eu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando, quem tá comendo água, solta a voz. E sentimento seu. Te amo e você mente. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você mente. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Aô, Bruno Lima, véi que machuca. Que coisa boa, Itaberaba!